menino tão sabido, doutor. Ele quer modificar o mundo, esse tal de Happy Roll. Happy Roll. Um tal desse tal de Happy. Happy. Happy baby.